Patrocina o DJ Magno Calado. Organização Marcelo Power. Menina, não tenha medo, deixa o coração sentir a primeira vez. Um toque inocente faz o coração da gente palpitar diferente. Deixa o amor. Batida dele.